7110, Santa Decolagem. Salvador, bom dia, Azul 2775, localizador, visão ao campo, fachado checado. Como é a linha para a posição do para a posição do o 020 grau 04 norte. Tive pouso no 0204, 2775. O Xanel é 225, aguarde só um instante, a nossa aeronave está descendo pelo pátio. Xanel é 220, autorizado Galeão 380 mil, via Cezulu 44, acesso curto seguro. Após até 98.7, até Moço, decola da Zero, saída São Luano, transição Dóculo, controle 120.8 e o transponder 5045. 8, decimal 9. Isso está para a direita e mantém o ponto zero da unidade. Eu sou Salvador Bueira, azul 4201, decolado da Sambuna, passando link a 7. Azul 4201, contato na Bernal de Colácio, fazer seleção do ano Trânsito Mote, no Palo Mente, voo 340. Trânsito Sambuna, Trânsito Mote, voo 340, preciso voar direto para o seu voo. Autorizado, voo em direto Leva. Que a gente leva, 4201. Gate 9. autorizada, 0.00 graus, 03 graus. Agora horas, 2 milhas, 1.17, passando 2 de voo 070, voo para 2.17, alfa 172. Recuperado, direto lá. Passa a ver 229, controle do Salvador, com a certificação, desce, chega a levar a minha para o meu voo. 0-0, aqui eu tenho como 0-4. Azul 4958. Bora na 3 é colado Salvador 20-8. 208, vou lá, 93. Controle Salvador, vou lá, 63, bom dia. Quando eu contato o radar na decolagem, se for ver se a versão do 1 no transporte do Flávio atravessando a ponte para o meu voo 090. autorização com a pista Conselho 2229. Pula autorização no 7, Conselho 2229, vento calmo. Vento calmo, livre pouso no 7, 2229. autorizado a final de 5 de janeiro do SFC, como 0, que se para 2, no 10, a gente alcança como 0, no 4, a porta está obrigada. Gostoso, 118, decimal 9. Quatro. tá? O 737, após, prossiga para o gate 4. Após a passagem para a rádio, para o gate 4, gol, meio campeonato. falha do ar. Pouca Caju, 3-3-0. 4-0-4-3.